Primeiro livro de Crônicas. Capítulo 1. Adão, 7, Enos. Cainã, Malaleel, Jerede. Enoque, Matusalém, Lameque. Noé, Sem, Cam, Jafé. Os filhos de Jafé foram, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Asquenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodunim. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi eram, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca, os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou aos Ludeus e aos Anameus e os Leabeus e aos Naftueus. E aos Patruzeus e os Casluéus, dos quais procedem os Filisteus, e aos Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom seu primogênito, e a Eti. E aos Jebuseus e aos Amorreus e os Girgazeus. E aos Eveus e aos Aqueus e os Sineus. E aos Arvadeus e aos Emareus e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, U, Geter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almoda, a Selefe, a Zarmavé, e a Gerá. E a Dorão, a Uzal, e a Dicla. E a Ubal, a Abimael, a Seba. E a Ofir, a Avilá, e a Jobabe, todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram, Isaac e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nibaiote, e, depois, Kedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Duma, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Kedemá, estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Ketura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinhã, a Joxã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e Suá, e os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Refa, Hefer, Enoque, Abid e Elda, todos estes foram filhos de Ketura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Getã, Kenaz, Tinla e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Oriumã, e a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal eram Ovã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã, e os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Enrão, Esbã, e Tranquerã. Os filhos de Zer eram, Bilã, Zevã e Jacã. Os filhos de Dizã eram, Uzerã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel, Bela, filho de Beor, e era o nome da sua cidade de Nabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Zão, e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedad, este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avit. E morreu Hadad, e reinou em seu lugar Sonlá, de Masreca. E morreu Sonlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E, morrendo Baal-Anã, Hadad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai. E o nome de sua mulher era Meitabel, filha de Matrede, filha de Mizabe. E, morrendo Hadad, foram príncipes em Edom o príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magidiel, o príncipe Irã, estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 2. Estes são os filhos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Dan, José e Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Os filhos de Judá foram Er, Onã, e Selá,

Atarote, Bet Joabe, e metade dos manatitas, e os oritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, os smeatitas e os sucatitas, estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron, o primogênito, Anon, de Ainoa, a Jisraelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. Seis filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes quatro lhe nasceram de Batissua, filho de Amiel. Nasceram-lhe Mazibar, Elisama, Elifelite, Nogá, Nefegue, Jafia, Elisama, Eliada, e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amosias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram, o primogênito, Joanã, o segundo, Jeoaquim, o terceiro, Zedequias, o quarto, Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama, e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei, e os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias, e Selomite, sua irmã. E Ezubá, Uel, Berequias, Azadias, Jusabizede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaias, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atus, e Igeal, e Bariá, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Azricão, 3. E os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías, e Anani, 7. Capítulo 4. Os filhos de Judá foram, Perez, Isrom, Carmi, Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e Elade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jisrael, Isma e Idibas, e era o nome de sua irmã Zeleuponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Elá e Naará. E Naará deu à luz a Uzão, e a Efer, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naará. E os filhos de Elá, Zerete, Izar e Etinã. E Cós gerou a Anub e a Zobeba e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores eu dei a luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelub, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet Rafa, a Pazéa, e a Tena, pai de Irnás, estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, o filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Geleléu, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter, Merede, Hefer, e Jalon, e teve mais a Miriam, e Samai, e Isba, pai de Estemua. E sua mulher, Judia, deu à luz a Jerede, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa, e estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Meredi tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiquila, o Garmita, Estemoa, o Maicatita. E os filhos de Simeão, Amon, Rina, Benenã, Itilon, e os filhos de Zi, Zuete e Benizuete. Os filhos de Selá, filho de Judá, Er, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos que fabricavam linho fino, em casa de Asbeia. Como também Joquim, e os homens de Cozeba, e Joás, e Saraf, que dominaram sobre os Moabitas, e Jezubilém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros, e habitavam nas hortas e nos cerrados, estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá, e Saul. Cujo filho foi Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. E os filhos de Misma foram, Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos, e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Beceba, e em Moladá, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Uzem, e em Tolade, e em Betuel, e em Ormá, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, Aim, Rimon, Toquém, e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias, que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém Mesobabe, e Jonleque e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elonai e Jacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Jezimiel, Benaias, e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para os seus rebanhos. E acharam pasto fértil e terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cã haviam habitado ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, levaram por cabeças a Pelatias, e a Nearias, e a Refaias, e a Uziel, filhos de Zi. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado, na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi chefe, e Safã o segundo, também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram, Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã,

e Altão, e Assuá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pasaque, Ibimal e Asvate, estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeobá, e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, e Inna, e Seles, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Anefer, e Suol, e Beri, e Inra. Bezer, Ode, Samá, Silsa, e Trã, e Beira. E os filhos de Jeter, Jefoné, Pispaiara. E os filhos de Ula, Arai, Aniel e Rizia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes, e contados nas suas genealogias, no exército para a guerra, foi seu número de 26.000 homens. Capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, Asbel o segundo, e Ará o terceiro, Anoá o quarto, e Rafa o quinto. E Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Ude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os levaram cativos a Manaate. E Naamã, e Aias e Gera, este os transportou, e gerou aos Aiaiude. E Saraim, depois de os enviar, na terra de Moabe, gerou filhos de Uzim e Baara, suas mulheres. E Diodes, sua mulher, gerou a Jobabe, a Zibia, a Mesa, a Malca, a Geus, a Saquias e a Mirma, estes foram seus filhos, chefes dos pais. E Diozim gerou Abitude a Eupal. E foram os filhos de Eupal, Eber, Mizã e Semede, este edificou a Ono e a Lodi os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon, estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Eder, Micael, Ispa e Joé foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Epaal, Jaquim, Zicri, Zabidi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Simrate, filhos de Simei, Ispa, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, e Ifideias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaresias, e Elias e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram cabeças dos pais, segundo as suas gerações, chefes, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito, Abdon, depois Zur, e Quis, Baal, e Nadab, e Gedor, Aiô, e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com eles. E Neu gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, Abinadab, e Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribbaal, e Meribbaal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram, Piton, Meleque, Tareá, e Acás. E o Acás gerou a Jeuada, e Jeuada gerou a Lemete, e Asmavete, e Azinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eliazá, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes, Asrcão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias, e Anã, todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus o segundo e Elifelete o terceiro. E foram os filhos de Ulão homens heróis, valentes, e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150, todos estes foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias, que estão escritas no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia, por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes, que moravam na sua possessão e nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas, e os netineus. Porém alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, e dos filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Perez, filho de Judá. E dos silonitas, Asaías o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel, e seus irmãos, 690.

E estes foram os seus nomes: Azricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e os seus filhos e mataram a Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada, e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus três filhos, e toda sua casa morreu juntamente. E, vendo todos os homens de Israel, que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades, e fugiram. Então vieram os filisteus, e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E o despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. Então todos os homens valorosos se levantaram, e tomaram o corpo de Saul, e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir o jebuseu será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazubeão, Aquimonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E, depois dele Eleazar, filho de Dodó, o Elita, ele estava entre os três poderosos. Este esteve com Davi em Pasdamim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiam de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 30 capitães desceram a penha, a ter com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. e disse, nunca meu Deus permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles três homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de três, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os três. Ele foi o mais ilustre dos três, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros três. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabzel, grande em obras, ele feriu a dois heróis de Moabe, e também desceu, e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o órgão do tecelão, mas Benaia desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles três poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros três, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, Eoanã, filho de Dodó, de Belém. Samote, o arorita, Elês, o pelonita. Ira, filho de Iques, o tecoita, Abezer, o anatotita. Sibecai, o uzatita, Ilai, o auita. Marai, o netofatita, Elede, filho de Bainá, o netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim. Benaia, o piratonita. Urai, do ribeiro de Gás, Abiel, o arbatita. Asmavete, o barumita, Eliabe, o salbonita. Dos filhos de Azem, o gizonita, Jonatas, filho de Sage, o ararita. Aion, filho de Sacar, o ararita, Elifal, filho de Ur. Hefer, o mequeratita, Aias, o pelonita. Esr, o carmelita, Narai, filho de Esbai. Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri. Zeleque, o amonita, Narai, o berotita, escudeiro de Joabe, filho de Ziruia. Ira, o itrita, Garebi, o itrita. Urias, o eteu, Zabade, filho de Alai. Adina, filho de Cisa, o rubenita, capitão dos rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o mitatita. Uzias, o asteratita, Samigeel, filhos de Otão, o aroerita. Shediael, filho de Sinri, e Joa, seu irmão, o tisita. Eliel, o mavita, e Jeribai e Josavias, filhos de Onaon, e Itma, o moabita. Eliel, Obede, e Jaziel, o mesobaita. Capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclague, estando ele ainda escondido, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e em atirar flechas com o arco, eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiozer, o chefe, e Joás, filho de Semá, o gibeatita, e Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o anatotita. E Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30, líder deles, e Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabade, o gederatita. Eluzai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o arufita. Eucana, e Sias, Azarel, Joezer, e Jazubeão, os coraitas. E Joela, e Zabadias, filhos de Jeruã de Gedor. E dos gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro. Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto. Atai, o sexto, Eliel, o sétimo. Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono. Jeremias, o décimo, Maquibanai, um décimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército, o menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi, ao lugar forte.